Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio do jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Importa-se de partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? Bem, há diversos, mas um feliz é realizar realmente tudo aquilo que se fez a nível de uma empresa que partiu de 6 operários e quando começámos a fazer as instalações para a nossa unidade industrial. Esse a nível empresarial. Agora há outros realmente que enfim possam ter surgido quando nos casamos, quando temos os nossos filhos, são momentos sempre felizes, não é? Fernando Silva, 76 anos, empresário. Seja bem-vindo a mais uma edição do Boa Nova 25 anos, 25 nomes. Como já se vem tornando um hábito e como você já não dispensa, sempre aos sábados depois das 12, com repetição à segunda-feira depois das 19, damos a conhecer mais um nome dos 25 nomes que vamos eleger como relevantes dos últimos 25 anos de Oliveira do Hospital. Esta é uma iniciativa enquadrada no aniversário da Rádio Boa Nova, os 25 anos, e tem assinatura de responsabilidade da direção desta estação de rádio. Fernando Silva, empresário com 76 anos, tem presente o dia, a hora e o local onde nasceu? Tenho presente, que foi em um hospital, e precisamente numa rua lá embaixo, que é o bairro, a rua do, chamar-lhe junto ali à casa, eu não sei como é que se chama, junto à casa do Martins da Costa, portanto ali um edifício que ali está, e foi aí que eu nasci. Tem noção, ou lembra-se, contaram-lhe qual foi a hora que nasceu? Eu penso que foi sobre a madrugada, qual foi o parteiro, o senhor Dr. Mendes Costa. Dr. Mendes Costa. Dr. Mendes Costa, exatamente. E até, pronto, ainda tenho memória de coisas que a minha mãe contava, de que eu nasci, e parece que não nasci assim já muito, um bocado frágil, provavelmente. E parece-me que a minha mãe, o médico resolveu acudir mais à minha mãe do que a mim e pôr-me assim um bocadinho de lado. Mas parece que eu sempre lá mexi qualquer coisa e disse, alto, temos bebê, e então trataram de mim e eu cá estou ainda. Realmente, outros tempos. Por falar em outros tempos, como é que cresceu o Fernando Silva? Bem, eu cresci, andei aqui na escola, cresci como normalmente qualquer criança, andei na escola e no hospital, depois fiz também aqui a minha comunhão solene, fiz a catequese, a comunhão solene, e depois fui-me desenvolvendo, depois mais tarde, quando depois de ter feito a minha instrução primária, fui para o Brás Garcia de Mascarenhas, onde me matriculei num curso que nessa altura existia, que era o curso comercial. Frequentei esse curso comercial até ao segundo ano, nessa altura ainda se iam fazer os exames a Coimbra, e depois disso tudo, porque a vida que o meu pai tinha e que precisava de mim, e também porque o curso aqui, nesse curso não funcionou nas devidas condições, eu acabei por ter deixado de estudar e me dedicar realmente a ajudar o meu pai nessa altura. Porque era um miúdo traquinas, atrevido, brincalhão, não, jogava a bola, jogava os cowboys. Fui sempre assim, de certo modo, moderado, e penso que até, de certo modo, aplicado aos estudos. Nessa altura eu tinha, foi um dos meus professores, foi o professor Pina, que, pronto, que gostava também. E que foi uma instituição, em Oliveira do Hospital. No hospital, e realmente sempre funcionou bem, porque naquela altura até havia, portanto, isso não queria fazer isto como lisonja, havia os alunos da escola primária, havia, portanto, para serem, o passarem, portanto, e os que ficavam distintos e os ficavam aprovados, portanto. tanto. E eu e mais outro ainda, que me recorda quem é, que era um Filipe, também daqui do hospital, fomos os dois alunos que passámos com essa situação da distinção. Era um miúdo aplicadinho? Sim. Sempre fui, no, a nível do estudo sempre fiz, sempre tentei realmente cumprir com todas as coisinhas e sempre muito assíduo e regrado, isso é verdade, sem exigir nada, mas é verdade. Já falou aqui de duas instituições, como homens, Mendes Costa, o médico, falou do professor Pina, o célebre professor Pina, que juntamente com outro professor, o professor Lúcio, também foram homens... Não foi meu professor. Foram homens que marcaram a Oliveira do Hospital e que contribuíram para a educação de muitos homens que vieram gerar riqueza neste concelho. Foi por aí fora, há pouco já referia que o seu pai precisou que... começasse a trabalhar. Começou a trabalhar com que idade? Eu devia ter começado a trabalhar com 13 anos, mais ou menos. Com 13 anos? 13 anos. Nessa altura já eu comecei a fazer a escrita, que não é que é hoje, mas uma escrita que o meu pai tinha, já comecei a fazer aqueles lançamentos, deve haver, e depois escrever as minhas cartas à máquina que ele pedia para eu fazer, e já ia fazendo isso, tendo alguma prática, portanto, de atividade comercial. O meu pai tinha um negócio de chapelaria, vendia chapéus e fabricava também, e era desse ramo que nessa altura eu também assisti. E depois também com uma loja comercial, que existia no hospital, onde é hoje a Foto Correia. Exatamente. Portanto, que nós desenvolvemos e que tínhamos a parte de chapelaria, camisaria, sapataria, e era esse o ramo que nós tínhamos de comércio. Eu cresci... O Fernando Silva já era empresário e hoje, que já, também já tenho cabelos brancos, continua a ser empresário. Portanto, eu sempre me habituei a olhar para si como empresário. Mas recordo-me, e há pouquinho fez referência a isso, ao nós. E, portanto, recordo-me bem de que eram três irmãos. Fernando Silva... Quatro irmãos. Um já faleceu, porque teve um acidente e morreu de acidente. E isso é um lapso de memória meu que já não... Eu conheci, e ainda conheço, e perdoou uma informalidade... O Zeca Silva, o senhor. Exatamente. E o Pedro Silva. E vocês, juntos, começaram com um negócio e agora dê continuidade à história. Pronto, nós demos continuidade ao negócio que o meu pai tinha. O meu pai faleceu, eu tinha, ainda não tinha feito 16 anos. 16 anos. O meu pai faleceu. E, portanto, eu sou o irmão mais velho e daí, pronto, tentei fazer tudo por tudo para dar continuidade ao negócio que o meu pai tinha, resolvendo os problemas que ele tinha e prosseguindo, portanto, durante uns anos ainda com o negócio que o meu pai tinha e que era a venda exclusivamente de produto que ele sabia fazer, porque o meu pai vem de origem de São João da Madeira, onde se fabricavam os chapéus, e dando, portanto, continuidade a esse negócio, até depois, mais tarde, já lá vamos. Mas começaram os três a vender os produtos que eram originários nessa do negócio altura, do seu pai. Não, os meus irmãos eram mais novos, o meu irmão Pedro ainda andava na escola, o meu irmão José também, logo tem uma diferença minha de 3 anos, e depois também, enfim, tive que eu ir na parte dianteira. Foi à frente. À frente, e depois eles, quando começaram a ter idade, portanto, para poderem começar a ajudar muito cedo, também começaram a trabalhar em conjunto comigo, e com a minha mãe também, nessa altura. Provavelmente, não de forma muito clara, mas tenho presente que ainda comercializaram nas feiras. Sim. Isso era um negócio que o meu pai tinha. O meu pai era um vendedor nas feiras e realmente que tinha um produto que vendia muito bem, porque o meu pai era uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa com muita... criava amizade com muita facilidade e, portanto, tinha realmente uma clientela muito dedicada e muito... Pronto, muito fiel realmente àquilo que ele praticava, que era a venda dos chapéus e guarda-chuvas e bonés e etc, etc. E o Fernando, que começou a trabalhar tão cedo, com 13 anos, perdeu o pai aos 16 anos, teve tempo para ter juventude? Para ir aos bailes, para namorar, para roubar fruta? Sim, também ainda tive algum tempo, não foi muito, não, realmente não posso dizer que não gozei muito assim de uma juventude como hoje se goza, portanto, mas na realidade ainda fui aos bailaricos, até porque eu gostava de música, comprei um, meu pai, aliás, foi ele que me ofereceu um banjo. Eu aprendi a tocar e depois, talvez tenho um banjo ali, sei tocar no bandolim, conseguimos depois, até mais tarde, fundar aqui em Olhador Hospital, não fui eu, mas houve aqui um grupo que chamava Os Asas do Ritmo, não sei se se recorda isso. Não, isso já não recordo. Já não se recorda. Mas que eu fiz parte, eu com mais um grupo de pessoas, o Luís de Sousa, o António Garcia, o João de Germano, assim que ele se chama, o Mário do Abilinho, quer dizer, havia uma série, era um grupo muito interessante, que tocávamos instrumentos de corda, musicais, e que não tinha tínhamos altifalantes. E hoje ainda chega à casa e toca qualquer coisa? Ah, toco, ainda toco no bandolim, não é? Toco, ainda com muita facilidade, tiro qualquer música com facilidade de ouvido. Não toco por música, toco por ouvido. É por isso que dá muito gosto fazer estas conversas. Este grupo foi interessante porque nós éramos muito solicitados e então fomos abrilhantados e vestes bailaricos. E as meninas? Também. Ficavam entusiasmadas com a vossa performance? Era, porque nós realmente naquele tempo não havia nada do que é agora. Quando é que teve a primeira namorada, lembra-se? Eu tive só uma namorada, única. A minha mulher. Ah, sim? Sim, verdade. Se ela ouvir esta conversa, vai certamente ficar muito orgulhosa. E é a minha namorada há 53 anos. Há 53 anos. Evidentemente. E, portanto, podemos afirmar aqui, ao vivo e a cores, na Rádio Boa Nova, que o empresário Fernando Silva só teve uma namorada. É verdade. E essa namorada ainda é a sua namorada hoje? É verdade, ainda hoje é. Quase que me apetecia acabar aqui com o programa, mas ainda temos tanta coisa para conversar. Muito bem, e quando é que conheceu essa sua namorada de toda a vida? Foi precisamente no bailarico. Eu estava quase a adivinhar quando falei das meninas. Bom, nós havia aqui um grupo de rapazes, alguns ainda assim, depois ainda existem, o Carlos Malagueta, por exemplo, eu e outros mais, que íamos aos bailaricos a Midões e outros lados, nós chegámos a ir a Brilhante, à Beiras, à Oliveira do Conde e a Nelas, fizemos coisas diversas desse género. Era um sucesso. Mas é que, quando nós íamos lá, e é um dia que... A coisa deu-se. Muito bem, e quando é que casaram? Eu casei, tinha 22 anos. E a sua esposa tinha? Também 22 anos. Também 22 anos. Era da minha idade. A sua idade. Muito bem. Tem menos um mês do que eu. Menos um mês do que o marido. Muito bem. Casou com 22 anos, coisa que hoje é quase impensável, um jovem casar-se aos 22 anos. É verdade. As coisas mudam. Será? Ainda há muita gente que casa até mais cedo, mas de qualquer maneira, pronto, naquela altura... Já tinha carro aos 22 anos? Tinha o carro do meu pai. O meu pai tinha um carro Chevrolet 6 cilindros, de 1929, que eu tenho muita pena de não ter hoje, e que marcou também muita coisa interessante na minha história, porque era um carro, posso dizer que naquele tempo, cheguei a andar com, tinha, os pneus eram, que foi na altura da grande crise, que atravessei esse período, levavam os mais chuns para as cambradas não saírem para fora por aquelas gretas que estavam ressequidas. Não tinha vidros, as janelas, portanto, na parte das portas era uma lona que nós tínhamos para não vir tanto frio, e para a parte para pôr o carro a trabalhar, muitas vezes tínhamos que recorrer à manivela, porque o motor de arranque muitas vezes não chegava, as baterias não chegavam para poder efetivamente pôr o carro a trabalhar, porque havia um desperdício muito grande de energia, porque os fios e tal eram ressequidos. Mas é que atravessei esse período e foi nesse carro que eu aprendi a conduzir. E, portanto, um homem casado, com 22 anos, com a namorada de sempre, e o homem de negócios. Começou, já sabemos, a trabalhar no negócio do pai, mas quando é que deu aquele clique para... Bom, podermos chegar mais perto do que é hoje uma das maiores empresas do Conselho de Oliveira do Hospital? O meu pai foi uma pessoa que, pela maneira como ele trabalhava e a simpatia que tinha, que deixou-me cá uma boa escola e, portanto, um vírus próprio para realmente poder enverdar para a situação de negócio. Mas eu, como nessa altura ia muitas vezes com o meu pai, que ia fazer compras a São João da Madeira, porque era lá que vinha a origem dos chapéus, e em São João da Madeira já havia, portanto, uma... Havia indústria, o que não havia em Oliveira do Hospital, na altura. Eu ia com o meu pai e tinha a curiosidade, já muito cedo, ainda o meu pai não tinha falecido, de ir ver como é que se fabricavam os chapéus, como é que se fabricavam os bonés, como é que se fabricavam os guarda-chuvas, e eu ia muito para junto dos operários ver trabalhar. E aquilo despertou em mim, pronto, sempre um certo interesse. Mas qual foi o dia em que o Fernando Silva olhou ao espelho e disse: Fernando, tu vais trabalhar para ti próprio, tu vais dar emprego a outros e não ser empregado de outros. Sim, foi, bem, eu nunca cheguei a ser empregado de ninguém. Pois não, por isso mesmo, por isso é que eu disse. Qual foi o dia em que disse para si próprio que ia ser assim? Bem, foi realmente toda uma sequência grande de situações, que depois do falecimento do meu pai, que nós fomos, enfim, lutando para conseguir continuar, portanto, com essa atividade, e sempre com um sentido de ampliar o negócio e não ficarmos só resignados àquilo. E foi isso que aconteceu. Os meus irmãos, entretanto, depois cresceram, e como cresceram, começaram também, enfim, em conjunto comigo, a fazer, portanto, a incrementarmos e sempre com o espírito de fazermos mais alguma coisa. Portanto, nunca lhe passou pela cabeça deixar de ser empresário? Não, isso não. Nunca? Nunca, nunca, nunca. E ainda hoje não se arrepende? Também não, isso é verdade. Hoje sinto-me até muito feliz por ter sido empresário e da maneira que sou e ter conseguido chegar até ao nível que hoje a empresa é. E quando é que saltou dos chapéus para o negócio, vamos chamar-lhe, das confecções? Ora bem, isso demorou uns anos e depois, talvez esse ramo começou a entrar mais tarde com alguma crise. Quer dizer, não é crise propriamente dito, quer dizer, começou a não se vender tanto como se vendeu noutros tempos, porque realmente houve uma altura em que toda a gente usava chapéu. Portanto, a Ircil já existia quando Portugal atravessou todo o processo de descolonização. Ah, sim, sim, sim, sim. Já existia. Já, já. E esse período foi um período conturbadíssimo. De certo modo, fazia-se. Quer dizer, havia movimento, havia negócio, quer dizer, relativo também, não eram, os incrementos não eram como estes dois, que são realmente hoje, as movimentações são muito maiores, não é? Mas estava tudo em sintonia com a época e, portanto, nós, posso dizer que era uma época de ganhar dinheiro, ganhámos dinheiro. O empresário Fernando Silva, quando percebeu que os chapéus iam-se deixar de usar tanto como se usavam, começou a perceber que a rapaziada continuava vestida. Exatamente. Portanto, sem chapéu, mas continuava vestida. Exatamente. E, portanto, o negócio já não era na cabeça, mas um pouquinho mais abaixo. Aí foi já uma iniciativa já mais conjunta com os meus irmãos, que também começaram, enfim, porque cresceram, já tinham mais idade, e tivemos todos em conjunto um espírito sempre de empreendedores e de ir para a frente. Posso dizer que realmente passámos por algumas situações que, de certo modo, foram, quer dizer, alguma aventura controlada. Por exemplo, o meu irmão Pedro foi para a viagem fazer vendas. Um estava cá dentro no armazém. O meu irmão José ainda chegou a fabricar chapéus. Ele sabia fazer um chapéu. O meu irmão sabia fazer um chapéu. Eu não, eu não passei por essa situação, mas ele realmente fazia. E depois daí, também com alguma energia, porque o meu irmão Pedro era guerreiro, era uma pessoa que ia para as vendas e ele tinha jeito e tinha vontade e começámos, enfim, a incrementar. Foi tudo arrancado arrancado a ferro. Realmente a nossa empresa existe, como está hoje, mas foi tudo feito de raiz. O ter uma empresa em Oliveira do Hospital foi uma vantagem ou uma desvantagem? Olha, eu posso dizer que hoje teria dito no tempo que nós teríamos melhor se estivéssemos mais perto das localidades onde nós temos que ir buscar o produto, a matéria-prima, os tecidos, etc., porque nós sofremos aqui durante muito tempo a falta de boas acessibilidades. Tivemos, como sabe, a nossa estrada da Beira cheia de curvas, para chegar daqui ao Porto era preciso passar por Santa Combadão, junto à casa do Salazar, e passar por Oliveira das Ameias. Hoje parece quase uma coisa impossível, mas era assim. Mas era assim. Era assim, mas nós conseguimos vencer. Demorava-se 3 horas daqui a Coimbra e por aí fora. Pois, é verdade. Diga-me uma coisa, 3 irmãos com um negócio nas mãos, alguma vez regressou a casa no final de um dia a pensar que isto está mal e isto pode dar para o torto? Olha, nem sempre. Se tudo nos corre bem na vida, todos os dias são dias magníficos. Mas havia dias bons e outros menos bons. Mas começámos a saber ultrapassar os que eram menos bons, compensados com os que eram melhor, e, portanto, no conjunto, conseguíamos que as coisas funcionassem sempre para ir melhorando a nossa situação comercial, que depois, mais tarde, foi industrial. Agora vou-lhe fazer uma pergunta que é muito fácil de fazer, mas talvez não seja tão fácil de responder. Oliveira do Hospital tem sofrido uma crise tremenda na área de negócio onde o senhor está. Empresas a fecharem, empresas históricas, empresários que outrora foram bem-sucedidos e hoje não têm negócio, mas a Ircil está aí, com uma marca internacional, é sponsor de um dos maiores clubes portugueses, vive hoje praticamente da exportação, vamos dizer assim. Sim, sim, é a nossa maior. Tem uma loja já em vários locais do país e alguns deles do melhor que o país tem. Qual foi o segredo para que a Ercil até hoje tenha sabido contornar todas estas dificuldades e no meio desta debacle que deu aqui em Oliveira Hospital, isso não se fazer notar na Ercil? E depois não lhe vou acrescentar mais uma linha a esta pergunta, mas conte-nos qual é o segredo. Bem, segredo, provavelmente, não há. Tem que haver, na minha opinião, penso que o envolvimento, o conhecimento, primeiro o conhecimento e depois o envolvimento, realmente, o empenho que nós temos de uma coisa que nós criámos, eu e os meus irmãos, eu falo também que era pô-los realmente como partes fundamentais também de que a Ercil existe, porque é a nossa e deles, agora já é, somos só dois, mas já fomos três, e portanto, com esse envolvimento, com essa força de vontade, com alguma genica pelo meio, com o aproveitar as oportunidades todas na altura de vida, portanto, isso consegue-se alguma coisa. E, claro, com uma visão própria para a gestão, evidentemente. Deixa-me fazer-lhe a pergunta ainda de forma mais que direta. Toda, porque realmente uma das coisas que eu disse há bocadinho, essas coisas também vão, porque também a vontade e o conhecimento é muito importante. O que eu lhe contei do vírus que fica quando se vai a São João da Madeira com o pai e que se começa a ver como é que se produz, como é que se... e vê a evolução, inclusive, do calçado, do fabrico em série que vem mais tarde e que realmente começamos a ver toda aquela mecânica, isso faz, cria cá um bichinho dentro de nós que faz com que nós também tenhamos que evoluir. E depois, claro, as idas lá fora, ao estrangeiro, que fomos, que eu aprendi muito, ir ao mercado alemão e ver feiras de máquina, tudo isso traz-nos a nós, dá-nos para nós um feedback grande para podermos evoluir. Portanto, praticamente faz parte também do segredo, que no fundo não é segredo, é tudo uma questão de aproveitamento de oportunidades. Permita-me que sublinhe a sua humildade, mas deixe-me pôr isto de uma forma mais crua. Eu recordo-me, quando era miúdo, só havia dois canais de televisão, o primeiro e o segundo canal, e não havia televisão durante o dia todo, mas havia dois anúncios que me deixavam feliz até à última casa. O anúncio do Old Bond e o anúncio da McLeod. E hoje temos a Enrico Silvani. Sim. E a McLeod já nem existe, nem teve continuidade. De resto, cheguei na altura a escrever até um texto sobre essa matéria do Não Te Deixarei Morrer. Temos a marca Old Bond, que ainda hoje é a nossa. E a Old Bond ainda continua. E é aqui que eu queria dizer. O miúdo que eu era, hoje continua a haver uma marca, Enrico Silvani. Sim, sim. Já não há mais. Com este destaque, com esta pujança, a verdade é que vocês continuaram e conseguiram manter este sucesso, temos que lhe chamar sucesso. Nós, como portugueses, convivemos mal com esta palavra, mas temos que chamar isto, é um sucesso. E eu pergunto, como é que um homem que está à frente, juntamente com a sua família, como é que comenta isto? Bem, eu penso que os sucessos também também aparecem com aquilo que eu acabei de dizer, com o empenhamento, com o esforço, com a força de vontade, com a oportunidade, com tudo aproveitado na hora H. Isso daí é que também viram algum sucesso. Mas vocês até resistem. E também com o conhecimento que as pessoas têm da atividade que desenvolvem. Porque é preciso estar com os pés bem assentes com aquilo que se está a fazer. Se fizerem as coisas de qualquer maneira, portanto, sem bem controladas, evidentemente que por vezes os resultados podem não ser tão famosos. Vocês até resistiram a uma cisão empresarial que foi a separação dos três irmãos. Exatamente, com muita pena minha. O Pedro Silva seguiu com outro negócio, exato, ligado ao ramo, vamos chamar-lhe assim, na altura se designava como Infinitum, e que hoje, infelizmente, também já não está a operar. E há a dizer com muita pena sua. Sim, sim, com muita pena minha. Deixou marcas na família esta separação? Não, deixou algumas para mim, deixou pessoalmente, deixou. Pronto, não porque seja obrigatório que ele ficasse permanentemente, que estivéssemos ligados, mas enfim, o meu irmão que tomou essa opção de querer sair da empresa e, portanto, nós, eu e o meu irmão José, se quer sair, pois ele sai. Estudámos e harmonizámos as condições em que havíamos de o fazer sem que lesássemos os trabalhadores que ficaram e os que partiram. Foi um acordo que nós fizemos, o meu irmão levou uma percentagem de trabalhadores ligados ao setor de camisaria e os outros ficaram na Ercil. E ainda lá temos nós 310 pessoas a trabalhar na nossa empresa, que na altura éramos perto de 495 pessoas. Mas custou-lhe? Custou porque não esperávamos uma coisa dessas, mas enfim, não sei se foi melhor, se foi pior. Mas nós tentámos, através dessa separação, o irmão seguiu o destino dele, nós continuámos a tentar manter aquilo que hoje existe, que é o IRCIL. Ficámos com o setor de confecção, que eram os fatos e as calças, e o meu irmão ficou com a parte da camisaria. E pronto, e houve ali um período em que não houve concorrências nem nada disso, mas depois as coisas não funcionaram tão bem como deviam ser, mas funcionaram, mesmo assim. Não. A relação entre vocês continua a ser boa, como irmãos? Olha, como irmãos, e como compete mesmo isso, não... Teria que existir uma boa relação, mas não sabemos porquê o meu irmão deixou de nos falar. Não saiu assim muito bem disposto, mas depois disso já fizemos as pazes, porque houve aí uma coisa dos rotários que nos reuniram e tal, mas depois agora ultimamente não sei o que é que se passa com ele, o que se passou, e portanto não posso dizer que não nada mais posso comentar, porque da nossa parte, tanto da minha como do meu irmão José, temos a consciência plena de que nós nunca o prejudicámos, nem nunca fizemos nada nesse sentido, mas pronto, mas são coisas que acontecem. Vamos avançar. Nas famílias, e portanto não a pena é que a firma dele não possa existir, porque seria bom para o hospital, era mais uma unidade que tinha postos de trabalho e era muito bom. Isso é que é. Já está a nova geração na IRCIL. Está. O seu filho, o filho do Sr. Teca Silva. E o meu sobrinho, que são, pensamos nós, que serão os continuadores. Pelo menos nós temos feito tudo por tudo e eles também têm características. Não assusta daquela história que a primeira geração constrói, a segunda desenvolve e a terceira destrói? Bem, eu penso muito nisso, mas penso que neste momento não será o caso. Nesta geração que estamos agora aqui, tanto o meu filho como o meu sobrinho, eles têm um bom entendimento. José Maria Silva e o Carlos Silva. José Maria e Carlos Silva têm um bom entendimento, já estão perfeitamente entrosados com tudo, estão conhecedores, portanto, tanto eu como o meu irmão tentámos que eles ficassem habilitados a poderem ser continuadores e estão em condições ótimas de poderem ser continuadores da empresa. Claro, evidentemente que a empresa é grande, tem uma certa dimensão e ainda faz bem, ainda algumas linhas que quem tem experiência vai ditando e que vai recomendando e aconselhando e fazemos realmente um conjunto de diálogo e de coisas que estão a funcionar de certo modo bem. Há gente que trabalha na sua empresa que o acompanha praticamente desde sempre. É verdade. Temos lá principalmente um, que se reformou há pouco tempo ainda. E outras pessoas com idade. Tem lá muitos operários com 35 anos de casa e 40 anos de casa. Nós fazemos este ano 47 anos de empresa, com a fundação desde o 1964. Portanto, se fundou Silva Irmãos Limitada, mas ainda antes disso, já nós existíamos como comerciantes e como... Pronto, armazenistas, porque fomos melhor armazenistas de camisas e de malhas, porque nessa altura não fabricávamos, só depois mais tarde é que montámos a nossa unidade industrial, que começou com 5 máquinas e 9 operárias. E é verdade que nunca tiveram um salário de atraso? Felizmente até esta data não. Graças a Deus, os nossos trabalhadores podem dizer que até hoje, no dia certo, o vencimento tem aparecido. Esta crise assusta-o? Sim, assusta um pouco e receio até que ela possa, por motivo de crise, ter alguma influência para poder destruir um pouco aquilo que nós, com muito custo, criámos. Não sei quanto tempo ela irá durar, mas, felizmente, até à data, nós temos que saber contornar toda a situação que se vive e a empresa está viva. Agora, não sabemos, é o futuro, mas ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer. Qual é a recomendação que nunca abdica de dar à geração que o senhor acredita que vai dar continuidade ao seu trabalho e dos seus irmãos? Desculpe, não percebi. Qual é a recomendação que nunca abdica de dar à geração que vai dar continuidade à sua obra? Não abdico de olharem para o nosso exemplo, de olharem para aquilo que se fez até aqui e de terem empenho e continuidade, mas parece que já não é preciso fazer essa recomendação porque eles já têm essa mesmo, os nossos filhos já têm, tanto do meu irmão como o meu filho, têm já lá dentro do espírito deles, que é assim que eles têm que continuar. Por aquilo que vou ouvindo de si, parece-me que também acredita naquela máxima que isto de ser empresário é um bocadinho de inspiração, mas tem que ter muita, muita transpiração. Tem. Isso tem. De outra maneira não se consegue. De outra maneira, não, penso que não. Porque, claro, a nossa mesma questão são as grandes empresas com sociedades anónimas e não só, são com acionistas que nem sequer às vezes entram dentro das empresas e não sentem, não têm o suor da camisola, não é? E, portanto, ali na nossa empresa isso tem existido ao longo destes anos, tanto na parte dos fundadores e dos sócios gerentes como dos continuadores. Um homem que já mudou de século, um homem que atravessou a descolonização, o 25 de Abril, a bancarrota, o FMI, a entrada na Comunidade Europeia, a mudança de moeda. Este momento, de todos que já viveu, é aquele que mais o assusta? Que mais lhe suscita dúvidas quanto ao futuro? Eu, sim, posso dizer que este momento não nos dá a nós, empresários, e eu, para a parte que me toca, um panorama de grande alegria e satisfação, porque sentimos que há qualquer coisa de nebuloso que está para sobre nós. Dá a impressão de que está para nos cair uma tempestade, está a ver? E, portanto, perante isso tudo, é que não sentimos, embora tenha já passado por fases, muito, de certo modo, que nos deram muito sabor, porque sentíamos muito progresso e muito crescimento. Agora estamos num período em que estamos mais calmos, mais estagnados, tentar realmente aguentar o que está feito. Passar a tempestade. Exatamente. Diga-me uma coisa. Quando olha para o Oliveira do Hospital, nomeadamente o que tem passado aqui nos últimos anos, com fábricas a fechar, com o aparecimento do desemprego, o que é que se lhe oferece dizer? O que é que pensa sobre isso? Olha, eu penso que se continuássemos com essa situação de desemprego e de fábricas a fechar, seria muito mal para o Oliveira do Hospital. Porque tem realmente, o Oliveira do Hospital, ao ter as empresas que ainda neste momento, eu não faço ideia quantos, ao todo quantos serão, mas no modo são capazes de estar aí à volta de 700 pessoas, 600 pessoas ligadas ainda ao setor de confecção, porque já foram para cima de 1.300. Eu penso que se essas indústrias fracassassem e faltassem, que seria uma catástrofe muito grande para o Oliveira do Hospital. Porque essas empresas, ao existirem, e esses postos de trabalho, trazem aqui muito movimento ao Oliveira do Hospital. Porque não é só o problema dos postos de trabalho, é tudo que envolve a nível do setor. Sabe que nós, para o nosso setor, temos transportes, temos embalagens, temos papéis. É, o direto e o indireto. E o indireto. Quer dizer, movimenta muita coisa, são as matérias-primas, são... Agência de viagem para até os hotéis, não é? Até os hotéis têm muita influência, portanto... Como é que analisa a forma como o poder político tem olhado para o meio empresarial do Oliveira do Hospital? De modo completamente desagradável e que não nos permite termos... de pedirmos nada. Eu posso te encontrar uma fazenda até muito recente. Eu, aqui há dois... agora com o novo Presidente da Câmara do Hospital, eu posso dizer isto porque ainda até é bom saber-se. Eu ainda sou sem resposta de um pedido que nós fizemos à Câmara Municipal, que é a coisa mais caricata e mais simples que pode existir. Pedíamos que, olha, para fazer aqui um benefício às empresas, nós só queríamos que nos recolhessem os desperdícios e vejam se conseguem arranjar uma coisa que ainda agora acabei de ver, porque venho de ceia, uma carrinha de vai e vem, até se chama o nome dela, chama-se vai e vem, de transporte permanentemente de pessoas. A empresa ainda hoje temos que continuar a transportar pessoas com as nossas viaturas, ou alugadas, ou fretadas, ou com os nossos próprios carros. E daria muito jeito. E não queremos mais nada para agora. Não queríamos mais nada. De que realmente em Oliveira do Hospital nós tivéssemos que as pessoas que temos aqui de São Paio, de Gramaços, de Aldeia da Nogueira... Um pouco quase todo lado. Quer dizer, daqui das terras limítrofes, que houvesse transportes para nós termos que evitar esse custo, que seria um auxílio de nós não irmos transportar as pessoas nas nossas próprias viaturas. E ainda não obteve resposta. Há um ano e tal, escrevi, depois dessa reunião que eu tive com o meu irmão, escrevi uma carta à Câmara Municipal a pedir de harmonia com a nossa conversa pessoal e até hoje ainda não tenho resposta nenhuma. Portanto, eu tenho que dizer que me sinto bastante desgostoso por não haver uma atenção mínima, que é o mínimo que se pode exigir para as empresas do nosso concelho, a este nível. Já agora fica essa nota, ficou. Que é uma nota muito, muito relevante e que, naturalmente, é um pouco o espelho do que se vai ouvindo no meio empresarial, no nosso concelho e não só. Deixe-me colocar-lhe esta mas pergunta. Mas eu não acabei, mas a nível da parte política, a nossa empresa faz parte também da direção da nossa associação de vestuário, e em tempos, depois de 2008, as empresas sofreram um bocadinho de alguns reveses, porque trememos todos um bocado, porque nos cortaram, em parte, alguns clientes cortaram as encomendas, e outros reduziram-nos, e outros cortaram com elas, e nós ficámos assim um bocadinho a tremer. E fomos fazer, na altura, um manifesto com a associação, fizemos um pedido, uma entrevista, para expormos problemas no Ministério do Trabalho, ao Ministro do Trabalho, que marcou através da Associação uma entrevista. Nós fomos a Lisboa, eu, a Associação e outros empresários de confecções, não do hospital, mas do país, estivemos lá reunidos, e o Sr. Ministro do Trabalho tinha estado mal disposto no dia antes e não nos recebeu, fomos recebidos pelo Secretário de Estado e com a sua secretária, que tomou os apontamentos devidos, mas até hoje parece que ainda não há resoluções nenhumas, já lá vai há um certo tempo. Mas é que não temos, temos que lutar nós. Isto para ser empresário é preciso militância, não é? Pois é. Diga-me uma coisa, um homem como o senhor, que conhece o Oliveira do Hospital como a palma das suas mãos, que aqui construiu, conjuntamente com os seus familiares, a empresa da qual estamos a falar, o que é que está a falhar em Oliveira do Hospital para se notar este desalento, esta tristeza, e de algum modo também esta perda perante a concorrência mais próxima, como por exemplo o Ceia e por aí fora? Não, eu penso que está a faltar. Acho que sim, que há desalento em Oliveira do Hospital. Olha, eu devo-lhe dizer uma coisa, até mais do que eu esperava. Bom, então eu não tenho muito conhecimento dele. Pois, evidentemente, não se vive, como já há bocadinho disse, não se vive um ambiente de euforia, de muita. De prevermos que vai haver grandes progressividades, evidentemente. Eu vou-lhe dizer porquê. Mas... eu vou-lhe dizer porque é que digo isto. Eu não sou profeta da desgraça, antes pelo contrário, mas repare, quando ainda recentemente tivemos aqui na rádio o presidente de uma associação que há meses que não pagam salários, quando ainda recentemente tivemos mais uma fábrica que encerrou, quando ainda recentemente. Assistimos que um dos jornais que se publicava cá em Oliveira do Hospital suspendeu a publicação. Quando sabemos que a própria Rádio Boa Nova atravessa algumas dificuldades para manter a sobrevivência. Mas sendo assim, dava-lhe uma lista. O panorama então já não é muito bom. Dava-lhe uma lista. Eu, descuido, não conheço bem esses problemas todos, mas pronto, não digo descuido, por não estar talvez mais atento a outras coisas e não estar tão preocupado, tão atento a essas. Mas de qualquer ainda maneira... digo mais uma que para mim é que mais me preocupa, que é todos os jovens que estão aqui a colaborar na Rádio Boa Nova, eu já falei com todos eles, nenhum para já equaciona que o seu desempenho profissional, o seu futuro profissional, passe por Oliveira do Hospital. Pois, todos pensam noutras... Todos pensam em ir embora porque dizem que aqui não há emprego, não há empresas, não há saídas. E isso, para mim, é, se já na minha geração aconteceu bastante, eu sou um exemplo disso, mas preocupa-me que ainda se possa acentuar ainda mais. É, mas certamente é aquilo que vai acontecer no país. Cada vez vai haver menos também empresas. É verdade, também é verdade. Porque nós, se este problema todo económico e político não se resolver de uma maneira, e se não houver outras condutas, portanto, que pensamos que elas irão ter que surgir, pois não há dúvida nenhuma. Nós qualquer dia não temos cá nada. Não é cá em Oliveira do Hospital, não temos no país, isto vai cair, vão cair muito mais coisas. E veja só que nós, eu não sei se iria já para lhe apresentar esse facto, uma das coisas que nos atormenta a nós é o problema da concorrência dos países de mão de obra muito mais barata do claro. Que a nossa. Portanto, essa questão é que vem também, de certo modo, esta abertura, que eu concordo com a globalização, porque realmente não podíamos ficar aqui fechados, isso é uma coisa que temos que concordar com ela. Simplesmente, na minha ótica, e isso já foi discutido também na nossa própria associação, nós fizemos foi feita uma globalização que não foi feita com os... com alguns acautelamentos que deviam ter sido feitos. Acha que Portugal reúne condições para continuar na Europa e na moeda europeia? Bem, é uma pergunta que eu, sinceramente, não lhe sei responder, mas que a Europa irá... Isto é uma opinião pessoal, e sem eu ser um grande profeta para poder adivinhar o que é que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, nós terão que ser tomadas algumas medidas cautelares para proteger alguma coisa, não digo que se vá proteger toda, as indústrias portuguesas. Porque nós qualquer dia cá não fabricamos quase nada. Não e sem se, produzir não há geração de riqueza. Por exemplo, no nosso reino de confecções, e aí é que está também o problema, sabe que só dá cerca de 8 anos para cá que se perderam 100 e tal mil postos de trabalho na indústria de confecções, desde o norte até, que é onde ela está mais centrada. Claro. Isso, e depois, como é que é? Elas não voltam mais a ressurgir. Nós temos um período em que quase todas as semanas havia uma fábrica nova. E agora não, agora as fábricas estão todas a acabar. E porquê? O senhor vai ver, vai, se for apreciar, e muita gente não se apercebe disso, o senhor vai a um centro comercial, por exemplo, para ir mais rápido, que destruiu, de certo modo, o comércio tradicional. Certo. O comércio tradicional está muito por baixo. E então o senhor vai a um centro comercial e se quiser começar a ver as etiquetas dos produtos que lá vendem, das diversas marcas que lá estão instaladas, o senhor, aqui há 8 anos ainda havia muitas coisas made in Portugal. O senhor agora vai lá e vê, hecho em Marrocos, feito na China, feito na Bangladesh, feito ou Turquia, ou Tunísia, ou, quer dizer, Portugal praticamente hoje, não, em muitos setores, não tem preço competitivo. Ora bem, e o que é certo é que as pessoas ao comprarem esses produtos, porque não tem nada com... quanto a esses países, nem quanto às pessoas, mas compram produtos que estão instalados cá, que não são fabricados em Portugal. Isso é uma das coisas que o povo português e os portugueses deviam primar, de tentarem tanto quanto possível comprar produtos fabricados em Portugal. Seria uma coisa muito positiva para que as nossas indústrias sobrevivessem e que não houvesse, talvez, o encerrar de outras mais. Outra boa mensagem nesta nossa conversa, estamos mesmo a chegar ao final, tenho mais 3 ou 4 questões que gostava de lhe colocar. Uma delas é muito direta e é mesmo assim. O que é que ainda lhe falta fazer na vida? Bom, eu agora tenho que dizer que eu praticamente já fiz quase tudo o que tinha para fazer, porque a minha idade, eu já estou a trabalhar ainda, na minha empresa, claro, mas agora penso que o que me falta e que me daria muito gosto na vida era ver a Ircil continuar a sobreviver e a estar ainda como uma empresa firme e sólida. É esse o maior gosto que eu iria ter na minha vida. Tem alguma coisa da sua vida pessoal, um livro, uma música, um filme que gostasse de partilhar connosco, que lhe marcou a vida? Uma viagem? Sim, terei tido diversas, assim, de repente, para lhe fazer até, umas em viagens de trabalho e de negócios, fiz muitas, e outras podia ser de turismo, por exemplo, gostei muito e gosto muito de ir ao Brasil, por exemplo, que é um país que eu gosto muito, porque é belo, é bonito, e quando vou faço com satisfação, aí marca-me a nível de viagem, é uma das coisas que eu gostei de fazer, de ir ao Brasil. Já nos contou muitos detalhes da sua vida, quer como empresário, quer como homem. Faça-me agora uma crítica e diga-me o que é que eu não lhe perguntei e que devia ter perguntado. Não sei, penso que já tocou quase em todos os pontos, porque foi um hábil entrevistador e, portanto, eu penso que já me perguntou praticamente quase tudo. Aquilo que eu teria para lhe dizer talvez até fosse uma conversa um bocado alongada, mas, enfim, foi com todo o gosto que eu pude narrar e dizer aquilo que tem sido, enfim, a vida de um do tal empresário que hoje tem 76 e começou a trabalhar aos 13. E que ainda não se reformou. Continua a trabalhar. É verdade. E continua a honrar os seus compromissos numa empresa que nunca teve um salário em atraso. Esperamos bem que isso continue e, é como lhe disse, era uma grande satisfação que isso pudesse continuar e que pudesse ver a minha vida isso. Mas os momentos estão a ser difíceis. Ultrapassar estas situações é sempre difícil. A Ircil já ultrapassou situações muito difíceis. Já falou do que aconteceu com a separação do seu irmão Pedro. Também me recordo de um acidente numa carrinha, um incêndio junto à porta da fábrica. Foi um desgosto muito grande. Foi um desgosto, eventualmente, dos maiores desgostos que teve. O maior desgosto que eu tive. E a Ircil continuou e as pessoas... Teve que ultrapassar essa situação. Obviamente. Quer-nos deixar aqui uma mensagem de que acredita no futuro? Eu acredito no futuro. Acredito que, efetivamente, nós, na capacidade que os portugueses têm, e eu posso dizer-lhe até porque eu tenho na nossa empresa 310 pessoas, que posso dizer, como empresário, que são excelentes. Eu tenho um pessoal excelente, um pessoal ordeiro, um pessoal cumpridor, um pessoal que tem vontade de fazer bem, e que realmente posso dar-lhes um grande elogio, porque nunca me preocuparam com coisa nenhuma de reivindicações, nem nada que eu possa dizer que vocês não estão a perceber bem. Sempre quando nos reunimos com eles, para podermos pedir que precisamos trabalhar mais uma hora, ou trabalhar um sábado, fazermos um esforço no sentido de resolvermos problemas que muitas vezes são necessários, temos tido sempre o melhor acolhimento. Claro, não há regra sem exceção, em 310 pessoas há sempre uma outra que, por isto ou por aquilo que arranjam, mas contabilizando bem, eu tenho que dizer que tenho um pessoal excelente. Tenho pessoas humanas, trabalhadoras, amigas da empresa e que têm a camisola vestida. Fernando Silva, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Como é que um dia gostava de ser recordado? Bom, essa é uma pergunta um bocadinho também que me deixa um bocado embaraçado. Recordado como pronto, olha, quando eu recordado que fui um empresário que fiz tudo por tudo, para que, também com amor à terra, e ao nível do hospital, de poder realmente ter criado estes postos de trabalho que temos ainda hoje e de poder, pronto, ter criado alguma riqueza que também veio para o nível do hospital. Sinto-me feliz por isso e, portanto, se um dia recordarem que isso que aconteceu... E quando cá não estiver, já não havia entrada com isso, mas fico muito satisfeito por ser reconhecido. Fernando Silva, 76 anos, empresário. Mais um nome de um conjunto de 25 nomes que vamos revelar aqui na Boa Nova até ao final de 2011. Sempre ao sábado, depois das 12, repetimos à segunda-feira, depois das 19, e em permanência no site da Boa Nova, em radioboanova.com. Contamos consigo para a semana. Muito obrigado pela sua preferência. Um abraço.